autorizadas, o chefe Bartak. Salvador, bom dia, Nova, 923. Só tem frequência agora? 125, 45. 125, 93, vamos ligar, meu Deus. Ah, autorizado, aliás, linha colada 10, venta 060 graus com 9, nossa. Autorizado, aliás, linha colada 10, com 925. Desça a 2 mil pés no perfil da chegada bom, se ajuste no 018, reporte estabilizado no curso do localizador. 2 mil pés, quatro dois nove nove, táxi autorizado até através do 612. Então tá vendo através do 6 4299. Geral para o táxi, guardião 06, vai tomar uma vitória. Gente, guardião 06, bom pouso. No 923 decolou ao 05, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia. Olhe, bom dia, gol 1923. Gol 1923, contato radar, planilha 360, saída da El. Da El 360, 923. Salvador 3663 com 80 bordas, atendendo o Galeão, 3 horas e 44 de autonomia, pronto para o táxi. 3663, direita, ponto de espera 1895, 1018, tenha um bom dia, boa viagem. Tem táxi pela direita, ponto de espera 1895, 1018, um bom dia, 3663. Só um instante para iniciar no 04. Oi, 99, táxi autorizado, pátio, ponto de espera, 1895, quando pronto, 1018. Tem uma boa viagem, via Índia. Via Índia, ponto de espera, 1895, 4299. Yeah. Comandante, bom dia, Tantos 3663, ponto de espera da 10, pronto. Decola separado, Tantos 3663, confirma. Afirmo. Autorizado, alinhar e decolar separado, o vento é 080 graus com uma dúzia de nós. O altímetro no 018. Equipe alinhar e decolar, de imediato, de 10, 3, 3663. Oscar, vista 2.000 pés no perfil da chegada Bonf, ajuste de altímetro no 018, reporte estabilizado no posto localizador. 2.000 pés no perfil, 1.018, reportaremos no localizador o Papa Romeu Charlie Alfa Oscar. Economia 05, é o 3139, com 3.000 Tenha um bom dia, boa viagem. Então 3859, tá pronto para a cópia? Pronto. Salvador, Curitiba, nível 360, Pesolou 21, pista 10, curva direita, saída Arbó, transição elétrica. Controle 120, décima 8, transponder 5074, então 3859. Autorizado, Curitiba 360, Pesolou 21, decola 10, curva direita, agora elétrica. 208, controle 5074, transponder. 3259, está no 8. 074, portão 8, chame pronto para puxa e acionamento. 3859. Camará, 3859. Nível 075, agora 7,5 para a posição coral, desse é o 070. Foi na rua de Itape aguardando a chegada da maré. Azul 4299, após o Avianca que pousa ali, mantenha 10. Tá 3663, decolou aos 10, controle em 120.8, bom voo e bom dia. 208, tá 3663, obrigado, bom dia. Tá, 3664. Juntou plano de voo, notificação na sala IR Salvador, Juliette Alfa Vita. Sente a Centro Transponder 0212, correção, a Centro Transponder 5101, sua nível 070, proa da posição pelo, aguardando a chegada bom, se Juliette Alfa Vita. Salvador, 6362, portão 10, 6312, autorizado, chama para o táxi. Para táxi, 6312. Tá 3663. 1923, chama Centro Recife, 125, decimal 1. 6311 no solo, aos 11, ao livrar à direita, ao solo 121, decimal 9, bom dia. Azul 4299, reautorizado, livre decolagem da 10, o vento de 070 graus com 8 nós. Bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reportado da Juliette. 106, mantém a linha do litoral, reporte sobre o farol do Itapuã. estabilizou na final, Papa Romeo, Charlie Alfa Oscar. Charlie Alfa Oscar, complete LS X-Ray, chame a torre 19895. 1895, tem um bom dia. 08, bom dia, 4299. Torre, um bom dia, voo no 605, quanto espera dar no zero? Voo no 605, bom dia, Lima, mantenha no zero. Lima, mantenha no zero, no 605. Torre Salvador, bom dia, esse é o Papa Romeo, Charlie Alfa Oscar, final de 9 milhas. Charlie Alfa Oscar, bom dia, aguarde pista livre para o pouso, repórter passando externo, baixar a travada. Voltaremos. Charlie Alfa Oscar, atenção a pouso 9 no zero mesmo, confirmo. Confirmo. Ciente, aguarde pista livre. Vertical de Itapuã, 06, aguardando autorização para pouso. O Guardião 06 tem condição de aproximar para pouso pairado na cabeceira 35, o vento de 080 graus com 9 nós. Afirmativo, então estou liberando aqui a vertical de Itapuã, prosseguindo para pairado 35. Ok, está autorizado então o pouso pairado na cabeceira 35, informo o Learjet na final do ano 0, vento 070 graus, 9 nós, reporte no solo da 35. Sete, vai chamar no solo 35. O Gol 605, livre decolagem na 10, o vento 070 graus com 9 nós. Sistema na decolagem na 10, o Gol no 605. 3, pode esperar, o Alfa tá botando. O Charlie Alfa Oscar informa o Gol iniciando a rolagem na cabeceira 1 no 0. O helicóptero da Polícia Militar em aproximação para a cabeceira 35. Do litoral sul para a cabeceira 35, em pouso pairado, vai aguardar sua passagem para o taxiar, ok? Tchau, Alfa Oscar, ciente dos dois traços. Muito obrigado. Vai observar a aeronave da Oceané, que está ingressando para o portão 03, o 6312. 6312, ciente do Vitae. 5221, autorizado puxar na remota 12, chame para o táxi após... A aeronave da Oceané passa a retaguarda. Após o Airbus 320 da Oceané, inicia 35221. Chama Centro Recife, 125, décima 1. Recife, 25, 1, 3, 6, decolou 15, controle 120, décima 8, bom dia. 208, boa. Ligou 605 decolado, muito bom dia. 605, contato radar, subal nível 360, saída da El. 360 lá da El, bom. 605. Está no perfil da chegada Mari, a 2000, país ajuste no 08, reporte estabilizado no curso localizador, voo 1072. Perfil da Mari até 2000, reporta no localizador, voo 1072. Alfa Tango Tango ali e mantenha no zero. Cabeceira 3304, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Guardião 06, está autorizado o táxi até o pátio 4, reporte livrando. E o Charlie Alfa Oscar, seu solo 017, chama o solo 21 decimal 9 a livrar na direita. 219, então bom dia. Solo Salvador, bom dia, seu Papa Romeo Charlie Alfa Oscar, livrou aqui. Charlie Alfa Oscar, muito bom dia. O Pátio queira prosseguir? Aguardo, está. E reporte antes da Juliette, o Charlie Alfa. Charlie Alfa. Oscar Papa Golfo, vista 2000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 8. Alfa Tango Tango, livre de decolagem da 1 no 0, vento 060 graus com 8 nós. P5221, no pronto para o táxi, PLB54, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Quando pronto, livre descida a 4 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 8, direto Alfa Vitor. Então, 4 mil, 0 no 8, Vitor. Intenção de pouso, pistão 017, direto Alfa Vitor. Aceita a vetoração para a longa final visual da 17. Sobre o vetor radar, curva à esquerda até a proa 1 no 45. Reporte a pistão na cabeceira no 7, desça 2000 pés. Juliette Alfa Vitor. 2000, direita, esquerda, 1 no 45. Sobre visual Voo no 072, autorizada a final do IRF X-Way para a pista 10. Reporte localizador. Autorizada a final, reporta no localizador. Voo no 072. Vai para o Pátio 5, está autorizado então decolar da ANMA com proa sul até o Pátio 5, coordenação com a torre 1895, o tanque de Abraão 500 pés, 0137. Firma, autorizado o acionamento do Pátio ANMA para decolagem do Pátio da ANMA, chama a torre 1895, o tanque de Abraão. Para Guarulhos, 6729 Guarulhos, só um instante para a cópia, 1018. 3859, mais um minuto para o posicionamento 389. Olha, Oscar, após esse trip, se tiver condições de ingressar via Juliette para a Taxi Soe Lima, está autorizado. A 63 no 2 tem condição de adiantar um pouco a posição da aeronave, permitindo o trip na sua retaguarda? Positivo. Tá 3304, confirmando, mantém a posição antes do ponto de espera, ok? Chegou 9 horas, 5 milhas no Nordeste, cruzando 9 mil pés e descida 5 mil pés. Boeing 737 da Gol. Pelo informado, tá aguardando devido ao Cessna 402 que decolou anteriormente, tá fazendo a mesma subida que o senhor, ok? Tô aguardando aqui a autorização do controle pra separar aí o senhor do tráfego à frente. Se ele dá uma proa direta pra onde ele vai na boa, aceita tranquilo. Ok, vou tentar aqui o controle aqui. Copy. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, pesolou na meia, pista no zero, curva direita, Dael, Leda, pois Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5112, o Webjet 6729. Autorizado Guarulhos, nível 360, Dael, Leda Bridge, pesolou no meia. Capiteiro 1-0, curva à esquerda, 120, decimal 8, é o controle, 5-1-1-2, o transponde. 6729, portão 2, chame para puxa estacionamento. Ah, pronto, puxa estacionamento, 5-5-8-19. 6729, aguarde para puxa estacionamento, devido ao congestionamento do ponto de espera. Ok, está no aguardo, o 6729. 18-9, boa noite, 7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9- Confirmando no 895. Afirmo. Obrigado. Charlie Alpha Oscar vai seguir via Lima Mike e vai reportar na Quebec para o cruzamento. Charlie Alpha Oscar. Livre e pouso, pista 10, com 1018, boa noite, 1072. Tá 3304, após o pouso do Gol, ali mantém a 10. Mantém ainda 050, aguarde para prosseguir na descida no 882. Mantém do 050, 882. Bravo, aguarde para a decolagem. ...888, desça 2.000 pés, autorizada final do IADS X-Ray para pista 10, reporte localizador. 2.000, 1.088, reportará estabilizado, Gol no 888. Oscar Papa Golf, proa de Duna, desça 2.000 pés, reporte estabilizado, localizador. Gol, camarada, estabilizado. Juliette Alfa Vita, está pistando a pista 17. Eu já ia chamar o senhor. Complete a aproximação em condições visuais, reassuma a navegação, chama a torre 11895, bom pouso. 19995, obrigado. Sem previsão, 6729, devido a um posicionamento no ponto de espera. Já tem 3 aeronaves no ponto de espera, mais um que já puxou no 8, que já estava aguardando. Ok, está na guarda. Lá esquerda, reporte 20, acertando o final do 7. 7360 pela esquerda, Juliette Alfa Vitor. William Bravo, saindo para usar na final da nossa festa. Então, William Bravo, está livre a aproximar direto para o pátio 5, reporte cruzando a cabeceira 17. Preparado, William Bravo. Estou na Quebec. Vou conseguir na aproximação? Ok, mantendo 3.000, vai manter a perfil da Arbor. Modo 4 horas alternando caminho, fazer um 360 bem curto aí pela final da 17, ok? Tem um helicóptero só na curta final da 17, vai pousar direto no 45. Se eu tiver condição de curtar ao máximo 360, agiliza pro senhor, ok? Ok, vamos fazer o possível. 59, fique apenas atento à viatura do bombeiro que vai para o pátio 3, ok? Os 25, Olivrá, chama o solo 21, decimal 9. 219, Olivrá, 72. Tá 3304, livre decolagem da 10, vento 070 graus, 9 nós. Livre decolagem da 3304. O Tango de Abravo, livre pouso no pátio 5, vento 070 graus com uma dezena de nós. Reporte no solo do pátio 5. 72. 1.500 pés, ajuste de altímetro no 0 no 8, Juliette Vitor Tchá. Dia, no 072, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, boa no 072. Tá, grato. Charlie Alfa Oscar, de imediato autorizado o cruzamento da pista 1735. Salvador, Juliette Alfa Victor, final 3 milhas para o 17. Juliette Alfa Victor, aguarde pista no 7 livre, informa o vento de 090 graus com 14 nós, NH 1018, aguarde apenas a liberação da pista. Sente, Victor. Considera o solo 27, chame o solo para, para a cópia de decolagem, ok? Juliette Alfa Vitor, livre pouso 97, o vento 090 graus com 14 nós. Sente, livre pouso, Juliette Alfa Vitor. 3304, decolou aos 27, o controle 20, decimal 8. 308, obrigado, bom dia. 3304, Cordial, bom dia. Cruze 2400, perfil da Argonne, sua escuta. 3304, contato radar, sumo nível 380, saída Argonne. Mativo, 380, Argonne. Se possível, podemos levar na interceptação da aerovia já. Curva direita na proa de Elefa, 3304. Na Elefa, obrigado. No 072, ingresse Juliette para o portão 1. Ok, ingresse pela Juliette para o portão 1, voa no 072. O 3859 pode prosseguir até o ponto de espera até a retaguarda do trip. Até a retaguarda do trip, 3859, pode modular na 1895 a partir da Índia, o 3859, tem um bom dia, boa viagem. 1895, obrigado, bom trabalho. 8 está estabilizado em LS, 1 milha do externo. 1888, bom dia, complete a aproximação, guarde pista livre. 88. Confirme. Condor 25, confirme para o controle. Condor 25, acione identificação, desse ao nível 050, vigilância e chegada amarela. Condor 25, Ocean 63 no 2, decolou os 29, controle em 1-20-8, bom voo e bom dia. 208 grato, bom trabalho. Bom, 4-0-1, tá livre, pushback, chamada para táxi, 1-7-0-1. Usa Lima, tem 1-0. Após o gol, Lima tem 3-2-1. B, olha, espaço, 93, não passamos. Vida, 6312. Proa de Buca? Proa de Buca, atualizado. Grato. Posso ficar para apagou, Torre Salvador, 118, decimal 95. Torre, Oscar Papagou. Oscar Papagou, confirme, pousará na 10 ou na 17? 17. 17, é isso? Reporte então para o cancelamento. Vou reportar. Lança chegada amarelo, 1982. Valente, 0060, chegada amarelo.